qualidade do dominó. Não pode perder. Venha torcer pela sua equipe. Primeira Copa Esperança de Dominó, em homenagem aos 56 anos da Rádio Esperança. Realização, Associação de Moradores do Bairro Santa Cruz, em parceria com a Liga Estanciana de Dominó. Apoio, Sundipe, Rádio Esperança e o amigo Ivan Leite. Segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, programa Luz e Esperança. Um presente para você e toda a sua família. Aqui na sua Rádio Esperança. Apresentação, professora Adriana Leite. Você sintoniza ZYU 563, Rádio Esperança FM 92,7 MHz, a pioneira do interior sergipano, transmitindo música e informação. Estância Sergipe Brasil. Meio-dia, mais 3 minutos. Muito boa tarde a você, amigo ouvinte. A tarde de domingo, dia 6 de agosto de 2023. Hoje é dia interamericano do escotista. Hoje também é dia nacional dos profissionais da educação. A todos os profissionais da educação, um forte abraço, né? E parabéns pela sua profissão, que é muito importante, né? Sem educação, sociedade nenhuma melhora, não é isso? Então, educação é a base, educação é base para tudo. Um abraço a você, viu? Valeu. E a gente vai continuando por aqui, tocando as boas músicas. Você só precisa ficar ligado que tem muita música boa para você na melhor. Eu querendo ir na melhor segunda-feira do mundo, ela não deixa. E tudo de propósito, Kaique.